sua simplicidade. Sua forma, a alegria de tocar, ver. Conquista o público da saudade com sua voz inconfundível. Bora, Capanema! Alô, família Pop Saudade 3D. Ele chegou pra ficar. Vem pra cima, meu DJ. Paulinho Boy. O comando da super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Agora, meu DJ, dá show pra família, vai. Bora começar esse show, bora. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora, moçada, segura a pisada. Só na sanfonada, só na zabumbada. Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão aí. Vai. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Quem é do clube do Remo aí, hein? Sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no Arraiá. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar em primeiro lugar. Que tem? Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão. Deixa eu ver esse peixe aqui, galera. Não tem forró. Trigésimo foi o maior. Nação na Rocha. Esse é também o melhor. Dia 17 de junho, quem toca é o Pop Som. Associação especial do Daniel do Acordeon, tá, gente? Venda de ingressos. É do Clube da Nação. Organização Armando. Vamos lá. Na minha quadrilha, só tem gente que brilha. Na minha quadrilha. Rapaziada de Natal, tá com a gente, obrigado. Brilha na minha. Bora, Chico Preto! Simbora, moçada, segura a pisada. Só na sanfonada, só na zabumbada. Sanfonada. Tem quadrilha, tem festa lá no Arraiá. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Ora, gente, já temos CD ao vivo da festa de hoje. Quebra pra cá. Já circulando no salão, tá bom? Em primeiro lugar. Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Quem sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Olha que tá bonito! Sai daí! Claudinha, o Fura Olho e a Juju tá com a gente, olha. Soldado Ivo, já parabenizando a galera aí do grupo da Chapada de Asa Antiga, hoje completando um ano. Passando o Camilo, o Berg, o Alexandre, o Baré, o Salatiel, todos que fazem aí o grupo da Chapada de Asa Antiga. Olha aí, Ivo! Equipe CBB tá com a gente. Pra mais uma, mais uma. E aí? Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Arrebenta aí na música ao vivo, olha. Chega junto com o boy. Eu fiz uma. Não, peraí, vou voltar. Quem gostou, solta o grito aí. Quem tá gostando, solta o grito. Olha o empresário Carlito aí do Produtos Carlito, tá com a gente. Já temos taças do Pop Saudade. É com o Negão na Baixa. No meio do pitio. Bora, Chico Bredo! Eu fui cantar carimbó lá no Ver o Peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitio. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Passear lá no Marajó. A gente não pode nem esquecer também da participação especial hoje do Super DJ Gilberto. Meu Deus, sua parcela arrebentou, moleque. Tá aqui com a gente. Fica à disposição, pai. Quiser falar, fica à vontade. Fico bem na foto, e aí? Nas entrevistas e na reportagem. Aonde? No meio do pitio. Beleza, DJ Paulinho? Quero mostrar com banca ali, nosso prefeito Silvio Mauro, lá do Bonito, está presente com a gente. Obrigado a você, prefeito Silvio Mauro, aqui presente. Fora Java, segue você, Paulinho. Você arrebenta de verdade, garoto. Bora! Bigodinho. Canta carimbó. Só você, traz uma água boa, duvido. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú. Olha o prefeito Bonito com a gente, o Silvio Malo. Forte abraço, hein? Essa festa de hoje tem o apoio total da Prefeitura de Capanema. Prefeito Chico Neto, também da Câmara Municipal de Capanema. Produtos Garrido, CDL Capanema. A gente vai falando dos patrocínios aí de 4 em 4. Do ver o peso da sacanagem, pra eu sou pop star. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas, nas... Bora! Mais uma aqui, quem é essa aqui, ó? Chama a dele. Olha, não briga, senão de baixo. Chama a dele. Chama o cara. Chama a dele. E agora? Tradição que é forró, gente. A festa hoje é 90% forró, sorte, arrasta pé. A gente vai rodando um pouquinho assim, ó. Atenção, moçada, é a dança do boi no salão. Três pra cá, três pra cá, vamos lá. Eu vou perguntar e vocês vão responder. O mais querido de vocês, vamos lá. É o boi da moçada, meu boi, vai entrar no salão, vai brincar. Dança, dança, meu boi, pois se vai, vamos todos brincar. É o boi da moçada, meu boi, vai entrar no salão, vai brincar. Dança, dança, meu boi, pois se vai, vamos todos brincar. Eu pergunto, você responde, com a força do seu pulmão. Responda se você gosta, quem é do seu coração. Responda se você gosta, quem é do seu coração. Quem é tunante, levante o braço. Quem é vascaíno, levante o braço. Quem é santista, levante o braço. Quem é palmeiras, levante o braço. Agora eu quero ver! Quem é paixandu, levante o braço. Quem é remista, levante o braço. Corintianos, levante o braço. São Paulo, levante o braço. Quem é Flamengo, levante o braço. Quem é casado, levante o braço.

Cláudio tá com a gente, obrigado. Também a Juju que veio lá de Pixuna, né? Bora, Claudina. Primeira dama, bora. Oba! Chega de amar se ter sentido amor. Nosso romance já virou obsessão. Alô, vem apagar o fogueirão. Tô resolvida a assumir o assumido. Chega de amar se ter sentido amor. Nosso romance já virou obsessão. Alô, vem apagar o fogueirão. Apague o fogueirão do meu goleiro. A gente já tem o CD ao vivo da festa de hoje. Você pode pegar aí que a rapaziada da foto ou é aqui atrás do nosso comando. Só siga o ratinho. Também no House Mixer. Quem gosta de bolo no pote, temos aí próxima entrada, né, gente? Beleza, vamos lá. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver e trazer um bate cheiro, nega, pra derramar em você. Veste o teu vestido novo, nega, vamos antes de chover. Bota teu vestido logo, nega, se tirar me dá prazer. Cantando um belo shot, dando um beijo no cangote, por baixo do lençol. Lá se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo até mais feio. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Olha toda a rapaziada! É da Academia Perfil. Tá com a gente também, obrigado pelo carinho. Sinta-se abraçado aqui no Belo Valdir do Bom. Vamos lá. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver e trazer um pate cheiro, nega, pra derramar em você. Bota teu vestido novo, nega, se tirar me dá prazer. Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo, arrancando o girassol e cantando um belo shot, dando um beijo no cangote por baixo do lençol. Lá se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia, até logo até mais cedo. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver. Fala que até só raiar, até seis da manhã. Olha, um abraço aí para o a Cristiane, doutora Cristiane. É com a gente, obrigado. Toda mocinha que completa 15 anos é uma loucura, ninguém pode segurar. Cabelo comprido, já bate na cintura, não usa trança para não se atrapalhar. Pente no cabelo, um lacinho colorido, na sua idade ela sempre está sorrindo. E o namorado quer agradar a namorada, fala meu amor, quero teu sorriso lindo. E o namorado quer agradar a namorada, fala meu amor, quero teu sorriso lindo. Olha o Márcio Amalu, ainda 3 de maio. Sorriso lindo. A companhia do nosso grande amigo. Sorriso lindo. Chico Preto. Da namorada que sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo.

nosso prefeito de Bonito, Silvio Mauro. Tá aqui com a gente, obrigado, maninho. Tá aqui, anda. Meu amor sempre será só meu. Passa aí no CD. Bigodinho mandou um abraço aí, o Sargento Varela. Eu te amo e nunca vou te esquecer. Alô, Bigode! Promoção Tropicalia. A batida é forte. Garotinho da saudade. Passando Daniel Alves, tá com a gente, obrigado. Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu. Pop Saudade. Garçom Wagner, ele é sua esposa, toda comitiva, tá com a gente, cadê ele? Alô, Wagner! Aí atrás, olha. Geletão no coração. Comigo, fique amor. Só você não vê. Gosto de você. Te gosto demais. Sozinho. Garçom Wagner. Deixou alguém chorando tarde demais. Alô, Garçom Wagner. Sabe o que é amor? Como é que é? Chula, curtiu o Pop Saudade. Obrigado pelo carinho. Fica comigo. Senhora Fura Olho. Fica comigo. Fica amor. Não, não dá. Fique aqui. Porque te amo. Hey. E assim. Olha o Chico Preto. Recordo, tô obrigado, olha. Sou aquele homem da lua, amando pela décima vez. Sou apenas. Olha CD ao vivo da festa de hoje. Já circulando aí que a galera tá foda, tá, gente? Trabalhar. Só cinco ratinhos, vamos lá. O que será? Nosso super cantor, Beto Vieira, Xé Pacheirão. Alô, Beto! Mas terá o que receber. Tá inútil nada contra a corrente, afinal, quem decide é o coração. O que será? Também o Papa Léguas, aí da Rádio Princesa FM. E a sua princesa Edilene tá com a gente, obrigado, vamos lá. 24 horas por dia, onde todo céu que já não cabe em mim. Bonde do Forró, volume 2. Aquele que dá, mas terá DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. É inútil nada. Daqui a pouquinho tem Toca do Lobo, gente. Pop Saudade da Toca do Lobo. Na pedreira. Antes disso, o Paulinho Boy fazendo uma participação especial na carreta Hot Valley. É do vereador Gordo do Orá. Essa onda vai ser lá no Abacatão. Garejo do Abacatão. Lá no Orá. Olha o nosso amor valer. Quando a gente fez a primeira vez, que lindo como aconteceu. Desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim, eu estava assim, preso no teu laço. Me perdi de amor, eu senti você nua em meus braços. Não consigo esquecer esta emoção. De uma vez vem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, e se não some? Te fiz mulher pra ser sempre o seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre o seu homem. Abraçar com muito carinho também toda a rapaziada do programa Clique TV. Todos os dias, gente, esse programa vai ao ar 21h30 aí na TV Band Capanema. A galera já fazendo a cobertura do evento aí. Um abraço a todos. Desejo de verdade, prazer sem maldade. Quando dei por mim, eu estava assim, preso no teu laço. Me perdi de amor, eu senti você nua em meus braços. Não consigo esquecer esta emoção. De uma vez sem me entregar seu coração. Da paixão não sei fugir, meu amor, e se não some? Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Toda a galera galera aí do grupo Comidinha Delivery. Tô aqui com a gente, obrigado, vamos lá. Oh, volume 3. Oi. Seu corpo me queima, minha morena é gostosa demais. Viajo na delícia do seu corpo, seu beijo tem sabor de mel. Seu corpo me queima, minha morena é desejo moar. Sou parado nesse seu chamego, morena, seu beijo me leva pro céu. Seus olhos são estrelas clareando minha vida, musa de um poeta, minha frase preferida. Morena me ama, faz amor comigo. Deixa a gente briga, amor. Deixa o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Oi. Vira e mexe, a gente briga, amor. Esse é o tempero da nossa. Já já uma daquela, pura ouro. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Comitiva de Natal tá com a gente, meu obrigado. É com pura ouro, acabou com o camarão da galera de Natal, olha. Ô Chico. É pura ouro. Seu corpo me queima, minha morena é gostosa demais. Viajo na delícia do seu corpo, seu beijo tem sabor de mel. Papagaio enche o papo, periquito leva a fama. Me queima, minha morena é desejo no ar. Sou parado nesse seu chamego, morena, seu beijo me leva pro céu. Seus olhos são estrelas clareando minha vida, musa de um poeta, minha frase preferida. Morena me ama, faz amor comigo. Vira e mexe, a gente briga, amor. Esse é o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Vira e mexe, a gente briga, amor. Amiga Neia, o Raimundo, lá de Bragança, obrigado. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Vira e mexe, a gente briga, amor. Esse é o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Vira e mexe, a gente briga, amor. Esse é o tempero da nossa paixão. Vira e mexe, manda eu embora. Se arrepende, chora, chora de paixão. Cara, só busca pai d'égua. Mais ou menos essa onda, quando o homem fica carente, ele não trai. Ele sente a necessidade. Por aí. O que eu não tenho em casa, onde é que eu vou? Ah, eu encontrei em outros braços. Até pareço um menino quando a outra me dá. Quem não tem um amor em casa vai procurar, vai se ajeitar na rua. Se você não vem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor, Gerson Wagner, pessoal oficial do Pop Saudade, ouça só curtindo, ele é a sua primeira dama, seu é parceiro, olha, esse tem cara de Pop Saudade, não tem jeito, amores novos vem, vem, mas o velho se mantém. Pedindo. Já já a gente vai fazer uma sequência de 6 saudades. E volta pro forró novamente. Ainda não estou te traindo. Eu só quero um carinho e você não tem pra dar. Eu fui buscar o que eu não tinha em outros braços.

quero te namorar, da, da, da, da boquinha pra beijar. Vem minha gostosa que eu quero te namorar, da, da, da, da, da, da boquinha pra beijar. Ô minha gatinha, eu quero te namorar, da, da, da, da boquinha pra beijar. A bochechinha e a boquinha pra beijar. Tido sutiã e na peitinho pra mamar. E nesse umbiguinho quero fazer capiné. Eu vou descobrir o segredo dessa mulher. Dá uma rodadinha, faz carinha de safada. Na bundinha, quem sabe que é turbinada. É mulher brasileira do jeito que o homem quer. Eu vou passar a mão no traseiro dessa mulher. Vem minha menina que eu quero te namorar. Da, da, da, da boquinha pra beijar. A morena tá, a lourinha também dá. A cantora dá, o safoneiro também dá. Até a dançarina deu tanto que enjoou. Beijinho de selinho pode me pedir que eu dou. Mas a morena tá, a lourinha também dá. A cantora dá, o safoneiro também dá. Até a dançarina deu tanto que enjoou. Beijinho de selinho pode me pedir que eu dou. Vem minha menina que eu quero te namorar. Da, da, da, da boquinha pra beijar. Ô menina linda, eu quero te namorar. Da, da, da, da boquinha pra beijar. Mas vem minha gostosa que eu quero te namorar. Da, da, da, da, da boquinha pra beijar. Vem minha menina que eu quero te namorar. Da, da, da, da boquinha pra beijar. Mas vem na pisadinha que eu quero te namorar. Da, da, da, da, da, da boquinha pra beijar.